Deixa eu colocar aqui. Mas então, qual é o alerta aí? Qual é o básico aí? Eu acho que a gente tem essa importância também, eu torço para, de repente, alguns de vocês, né, tomarem esse caminho, né? Um caminho de uma divulgação científica correta, que você, de repente, um de vocês vai virar um youtuber que fala de ciência, como existem tantos gringos que fazem isso brilhantemente, se sustentam com isso de forma assim, louvável, né? O melhor exemplo que a gente tem, talvez, hoje, que não é bem um youtuber, existe um youtuber profissional disso, mas tem os divulgadores científicos que são cientistas, né? O Neil deGrasse Tyson é um dos melhores exemplos, o cara que mais aparece hoje falando de ciência, né? E aí falando da ciência correta, dando conselhos em relação a isso. Então, isso aqui a gente vai apagar, eu vou deletar esse slide, eu não vou fazer o mesmo procuro, tomar mais ou menos as mesmas coisas. De repente eu vou achar um vídeo de vocês, né, com boys, né, conselhos médicos. Ou de repente eu só vou acompanhar o progresso dessa senhora aqui. Não, pô, não, já passou, não, queimou de novo, tive de novo. Mas vamos ver. Mas então, gente, o que todo mundo aqui estava preocupado, né? O que eles tiveram? Né? A infecção, uma das infecções mais comuns, né? A infecção vaginal mais comum é causada por fungos. Né? A infecção que leva a candidíase vulvo-vaginal. Né? A estatística, que em geral, algumas estatísticas são mais modestas, né? Falam de 30% a 70%, né? Mas eu acho que as mais realistas falam desse número alto mesmo. Né, de que 75% das mulheres em idade fértil, né, apresenta pelo menos um episódio de candidíase vaginal ao longo da vida. Onde merece uma atenção especial isso? Se isso for recorrente, né, recorrência está indicando um mau hábito, está indicando a presença de um fungo muito resistente, está indicando uma deficiência na microbiota, né, ou até uma condição de base dessa pessoa. Mesmo assim, a gente não pode esquecer, né, que a cândida, ela é um fungo da nossa microbiota, né, e pode ser isolada no resto das mulheres que estão saudáveis, né, não ocorrendo candidíase. Como é que a cândida tem acesso? Né? Se ela está no nosso trato intestinal, pode estar na nossa pele, pode estar no nosso trato genital, vai chegar via esses caminhos, podendo inclusive ganhar acesso, né, via períneo por adesão ao epitélio. Uma parte interessante da estatística sugere, né, que a cândida álbica está mais presente do que as não álbicas. E nessa a gente dá uma respirada de alívio, né? As cândidas não álbicas, a gente já conversou, realmente eu não vou, né, me estender muito em cândida não álbica, então um mundo à parte, bem menos pesquisado, mas o que os artigos mostram é que são cândidas, né, em espécies diferentes, né, da cândida álbica, mas muito semelhantes, que causam o mesmo tipo de lesão. E que por muitas vezes, em várias espécies, né, cruz é um exemplo, paroxilose é outro exemplo, né, já possuem resistência a alguns antifúngicos de uso em cândida. Exemplo, fluconazol. Né, então, seria uma candidíase causada por um micro-organismo do mesmo gênero, de uma espécie diferente, mas com grande chance de ser resistente ao que a gente tem hoje como mecanismo de tratamento das doenças. Preparem-se para a foto. E juro que foi a foto mais discreta que eu consegui. Talvez um zoom, né? Eu sou microscopista, então um zoom importante. Né? Sim, nada demais, né? Eu imagino aquele professor mais saidinho que coloca uma foto saudável, né? Doente. Saudável, de novo, desnecessário. Não. Mas sintomas, né? E qual é a aparência do local. Se vocês lembrarem, se eu dissesse para vocês assim, gente, estamos olhando para a garganta de um paciente com, né, candidíase de orofaringe, candidíase de esôfago, né, vocês iam acreditar, porque a aparência da lesão é muito similar. E é mesmo, não tem motivo de ser diferente. Né? Por quê? Porque o fungo, né, branco, com a sua característica típica de colônia, esbranquiçada, mucosa, aliás, aderido à mucosa, né, já com características de inflamação mais avermelhada. É o típico quadro da lesão causada por cândida. E o que a paciente sente? Né? Coceira, né, com um corrimento, né, de aquoso a viscoso, né, irritação local, né, por isso aqueles relatos dos slides anteriores, né, da pessoa reclamando de coceira e tudo mais, até associando, né, pode ser por uma outra razão, né, com odor ausente ao mínimo. Isso acaba, esse odor ausente ao mínimo é uma característica importante, isso ajuda o médico na hora do diagnóstico diferencial já caracterizar se é uma doença causada por fungo ou por bactéria. A bactéria tem um odor muito mais forte, né, mais agradável. Eu acho muito difícil dizer que é uma doença que não é causada e não é saudável. Ou seja, é causada, é uma doença que ocorre, né, é causada por câncer e ocorre em mulheres saudáveis. Apesar de estar muito bem descritos os fatores associados ao aparecimento da candidíase. Em que fatores são esses? Gravidez, uso de contraceptivos orais com alto nível de estrogênio, porque esses hormônios estão associados ao aumento do glicogênio no ambiente. O glicogênio, o fungo utiliza da mesma forma que as nossas células, pega o glicogênio e quebra a glicose, e aí utiliza isso para o crescimento. Além disso, né, esses hormônios, então, gravidez, modulação hormonal, uso de contraceptivo, modulação hormonal, esses hormônios estão associados também a modificação epitelial que favorece a adesão. Então, o fungo já estando lá ou tendo acesso àquele epitélio, ele tem uma condição onde a disponibilidade de nutrientes foi facilitada e a adesão foi favorecida, né? Ele vai começar a aumentar de número, né? Essa colonização vai ser mais intensa, né? E uma vez com uma grande quantidade de leveduras, o que pode acontecer? Né? O que é a densidade de leveduras favorece em ganho? Que a gente já sabe, que a gente viu ontem. Forma biofilme, forma hifa, né? E essa hifa vai ser muito mais difícil de ser combatida pelo sistema imune. Além disso, diabetes, que além de déficit imune, está relacionado também ao aumento da concentração de glicose, né, no sangue. Uso de corticoides, ou seja, uma baixa imune. Antibióticos, o que que o antibiótico vai fazer? Vai modular aquela microbiota, vai arrebentar com algumas das bactérias que estão ali. E todo mundo normal tem na sua microbiota lactobacilos. Os lactobacilos fazem parte da microbiota vaginal também. Então aquilo promove, né, uma menor disponibilidade nutricional ao fungo que está ali. Além de DIU, DIU não é nem da minha época essa parada, mas ainda existe, né? Dispositivo intrauterino, né? Um método contraceptivo que impede a fixação do feto no útero e promove a liberação de cromo, que modula o pH também da cavidade uterina. E por que que essa questão do antibiótico e da microbiota é tão importante? Até lembrando das definições que a gente passou nas primeiras aulas. Microbiota vaginal é composta também por lactobacilos. Os lactobacilos estão presentes, né, consumindo também os nutrientes disponíveis naquela superfície. Eles estão aderindo. Isso impede a própria adesão da Candida albicans no epitélio vaginal. Se existe um nocaute desse, uma depressão desses lactobacilos, ou seja, se a bactéria não está lá, mais espaço para a cândida existe se aderir e crescer. Então a cândida se aderindo e crescendo novamente, ela vai formar filamentos, né, e crescer em maior quantidade nessa superfície. Importante ainda é o que o lactobacilos produz, que chega a modular o crescimento da cândida. Lactobacilos produz peróxido de hidrogênio, então agente oxidante, né, que vai impedir o crescimento da cândida. Modula o consumo de produz ácido, né, ácido lático. Né, então esse pH vai impedir o que na cândida? Lembra o que eu falei de pH em cândida? Eu sei que a aula de João foi bem arrastada, mas vamos fazer de novo, vamos lá. Dimorfismo, né? O pH mais perto do neutro, né, a cândida forma filamento. Com o pH mais ácido, mantém a levedura é a forma comensal da cândida, problema nenhum ter levedura ali. E ainda outras substâncias, né, que podem atuar, né, como impedindo o crescimento, como fungicida ou fungistático, né, impedindo, né, ou o crescimento ou até causando a morte da cândida. Então, perder esses lactobacilos aí, né, não é interessante, né, no ponto de vista do equilíbrio dessa microbiota. Pode promover, né, uma infecção. E aí, como é que a gente previne isso? Não só com o consumo, na utilização, melhor dizendo, coerente de antibióticos, né, evitar o uso inadequado de antibióticos, mas evitar condições que vão promover o crescimento da cândida. A gente sabe que calor, umidade, né, promove o crescimento de fungos. Dá maior disponibilidade de água, né, maior disponibilidade nutricional, o que significa que um dia usar uma roupa dessa é uma super má ideia, né? Usar uma roupa de lycra apertada, né, vai criar umidade local, né, vai ser quente, além de ser bem ridículo, né, X-Men old school assim, é bem, bem cafona, né, não tem a menor necessidade. Mas a gente facilmente associa condições, muito comum a gente ouvir falar de uma candidíase pós período de praia, uso de roupa de banho, né, com muita praia, muita água, muita piscina, você fica pelo dia inteiro, né, você promove justamente aquelas condições, né, calor e umidade. Além de, claro, né, um imunocomprometimento. Então a gente viu aí, né, parece até que tem um fator básico, né, de predisposição à candidíase, né, que seria uma baixa imune. Mas essa baixa imune pode ser causada, promovida, ou resultado, né, de diversas fontes, né, que fica difícil a gente colocar como causa única. E isso ajuda a gente a redefinir, né, fungos do jeito que a gente estava, de um jeito diferente que a gente estava mais acostumado. Né? Se vocês pegarem os livros clássicos que a gente tem aqui na biblioteca, na hora de estudar a cândida, não só não vai ter os detalhes da interação célula-célula, mas ela vai estar provavelmente em micoses superficiais, ou micoses oportunistas, né? Isso é um jeito muito simples de tentar fazer uma análise muito mais complexa, onde, né, diversas condições, né, uma promoção quase que multifatorial, né, e até interdependente. Lógico que a gente pode pensar, né, um sujeito com essa roupa que está tomando antibiótico, ele vai ter sim mais de um fator de base que vai favorecer o crescimento da cândida. Vamos, né, te perguntar uma parada. Aquele outro slide que você estava falando do lactobacillus, eles têm três características, só que conseguimos entender qual era essa última aí. Bactérias sim, like substâncias. Substâncias que vão atuar como toxinas para os fungos, vão impedir o crescimento dos fungos. Porque o peróxido de nitrogênio não está. Agente oxidativo. Diferente. Bactérias sim, eu acho que é tipo um peptídeo. E o agente oxidativo é uma molécula que a bactéria produz, né, que ela vai causar oxidação das substâncias da estrutura do fungo. Então são dois tipos de moléculas totalmente diferentes. O que é isso, bactante? Tem, pode ter carga diferente, impede a adesão, porque, por exemplo, vai ter na superfície da célula, vai estar com uma, assim, vai ser apolar, você coloca um biossorbente, em geral, na verdade, ele é apolar nos dois pontos, ou polar e apolar. Então, ele vai ter afinidade por um lado e não vai ter pelo outro. Isso vai repelir a adesão do micro-organismo. Detergente apolar. Então, ele vai. Quando ele está em água, ele vai atuar com o higiene de líquido. Um desinfectante, né, ele vai estar. Vai formar uma película naquela superfície, né, ou vai ser o componente da superfície, e vai impedir por essa diferença de água, de coleta da superfície. Mas o peróxido vai agir na parede? Vai começar a agir na parede, e vai varrendo o fundo. O peróxido é uma molécula que vai permear o fungo adentro. Então ele vai crescer em pequena quantidade, no primeiro momento ele vai oxidar os componentes da parede celular. Mas entrando no fungo, ele vai oxidar tudo para crescer dentro. E o fungo costuma ter mecanismos de controle, né, da atividade oxidante, ou atividade oxidativa. Então, como produz, por exemplo, chegar ao limite porque não consegue produzir. Então, por exemplo, na Cândida, em contato com um céu do sistema muito produzido, pouca quantidade das vezes substâncias, a Cândida tem mecanismo de superação, né, de um radical superóxido, um superóxido vegetase, né, ou de outras enzimas que vão, de oxidoxina resultados que vai impedir a atividade oxidativa também. Então, esse mecanismo existe, só que ali é mais um fator, né, para o impedimento do crescimento da Cândida. Beleza, diagnóstico, o mesmo daquele outro momento que eu mostrei para vocês da infecção oral. Né? É a amostra observada no microscópio, né, ou da secreta, um raspado direto ou a secreção, com hidróxido de potássio para observação das estruturas do fungo. Sendo que é um fungo que está na microbiota, então sua presença não necessariamente indica infecção. Apesar, né, do crescimento, esperado do crescimento fúngico até, é uma queda no pH. Essa queda no pH não ocorre na Candida auris vaginal. E o pH normal é muito similar do pH em infecção, entre 4 e 4,5. Já a variação do pH, na verdade, indica, né, ou uma infecção bacteriana, ou uma infecção por protozoários, né, do gênero Trichomonas. Tratamento, na verdade, oi. Você falou que quando tiver infecção do fungo, não vai estar preso no pH. Isso, normal. Isso. Mas e quando você colocou o fungo que vai estar próximo do pH básico? Então, isso pode acontecer localmente. O pH da secreção não vai mudar absolutamente assim. Mas o pH da secreção é ácido. É mais ácido. E o pH do epitélio também. O que eu comentei do dimorfismo. Onde é que foi? Ah, sim. Foi que a produção de ácido pelos lactobacilos, né, participa da manutenção desse pH, né, e isso impede uma base de explicação à Cândida, né, mas se a gente pensar num outro cenário, onde a Cândida estaria presente aqui, que a gente tem no ar, a Cândida sim fica um meio esperado. Ela joga um monte para fora. Isso poderia favorecer a mudança desse pH e a experimentação. Como a manutenção do pH próximo de 4 dificulta a fermentação, já que muitos fatores que promovem a fermentação é o aumento desse pH, né, esse pH típico vaginal, né, e ainda favorecido pela produção de ácido por lactobacilos, impediria essa mudança de forma. São dois coisas diferentes. Uma coisa é o cenário real, né, na Candida auris vaginal. Mas, outra é a informação de que o aumento do pH favorece a fermentação. Duas coisas estão certas, mas esse aumento de pH não vai acontecer, né, por conta do pH típico vaginal, da presença de lactobacilos, ali a adereza ou o epitélio também. Mas sim, mas se o pH está baixo, então deveria estar informado de forma. Sim. E está. Mas sim, a gente vê. Então, mas o diagnóstico é resultado do crescimento maior e com um desses fatores, né, não atuou perfeitamente, ou não, simplesmente não aconteceu. Né, o número maior de câncer, né, já não tem tanto lactobacilos lá regulando esse pH. O pH é um dos fatores que promovem a fermentação. Esse de glicose é outra. Apresentação de CO2 mais 5% é outra, pressão de gene relacionada à fermentação, hormônios que se fermentam da secreta é outra, alta densidade de transgressor é outra. Então, o pH é um dos fatores. A resistência de fibra não depende do pH mais alto. O pH é um dos fatores. Ei, professor. Sim, certo. Bem complicado, deixa eu até aproveitar. Fala aí, Fábio. Porque uma fermentação, ela só pode ocorrer no pH próximo. Não, então, exatamente isso que eu falei. Deixa eu ver se eu acho o slide semi-complicado que eu estava evitando de mostrar. Mas acho que agora vai cair super bem. Aqui. Esse aqui mesmo. pH baixo é um fator hiper importante para diferenciação, né, para a expressão de genes relacionados a IFA, então para a diferenciação da cândida de levedura para IFA. Mas ele é um fator importante. Talvez até eu mesmo tenha dado muita ênfase a ele, porque é o principal fator que em laboratório a gente modula para garantir o crescimento filamentoso. Quando eu quero crescer cândida no laboratório, eu pego um meio de cultura e coloco um tampão lá com pH que é 7.4. Eu já uso um meio que tem pH 7.4. Mas esse é um fator que ativa uma via relacionada à expressão de um fator de transcrição em alguns genes. Nós temos como fatores já descritos para a promoção da filamentação em cândida, né, presença de aminoácidos, peptídeo glicano, o hormônio farnesol, CO2, ou ainda, né, baixo nitrogênio, N-acetilcicosamina, presença de soro, temperatura mais alta, ou ainda, dano na parede celular, diferença em estresse em osmolaridade, presença de outros feromônios, adesão à matriz celular, estresse osmótico, falta nutricional e baixa de oxigênio. A gente vê que tem grupos, né, diferentes que ativam vias independentes ou interligadas que vão favorecer a transcrição de alguns genes relacionados à formação de IFA. Então, o que a gente espera desse resultado? Isso é mais complicado, né, do que a gente está pensando. Né, o que a gente espera disso? É que as IFAs, dependendo dessa promoção, dependendo do fator que sinalizar para todos esses eventos ocorrerem, a IFA formada tem uma determinada característica. Né, porque são genes diferentes que vão... em último efeito, ocasionar na formação de filamento. Então, por mais que o pH alcalino seja um fator importante para a promoção da formação de IFA, não é o único fator, não é só ele que está acontecendo, no nosso corpo, para a formação de IFA. O que pode ser e o que acontece na realidade é um ou mais fatores desses, simultaneamente. Mais um fator pode estar acontecendo para ocorrer essa promoção de IFA. Então, o esperado até é que as IFAs sejam diferentes, dependendo do fator IFA um pouco diferente, isso vai ocasionar um tipo de resposta. Essa IFA é diferente. Se tiver aquelas características que a gente já conversou, né, de glutama mascarada, presença de adesinas, tudo isso vai favorecer a infecção. Não tendo, pode ainda ter infecção, já que o principal mecanismo de infecção é a apresentação ativa da IFA. Mas aí cabe a mais de um fator que está existente e o hospedeiro ser suscetível, né, estar em uma condição que favoreça a instalação da infecção. Só que eu não tinha feito sentido antes, né? Você falou que o pH, quando você vai, sei lá, analisar, falar com a infecção, o pH estaria normal. Se não tivesse uma infecção. Para mim, se eu estou analisando o pH, pode ser usado no diagnóstico diferencial. O cara olhou, ali tem aquela aparência que a gente viu de lesões brancas, né, sobre uma, um tecido inflamado. Cara, isolou a levedura, mediu o pH, não tem alteração no pH, ele já descarta outras infecções e começa a tratar a câncer. Tem outro também, Fábio? Tinha respondido também? Então, beleza. Fácil de confundir, mas um pouco diferente. Ah, droga, não saiu. Peraí. Bom, aqui, agora vamos. A gente está falando de infecção do trato vaginal, que não falou a infecção, na verdade, do trato urinário, né, que é diferente da infecção vulvo-vaginal. Mas, diferente por quê? Né? Uma outra área anatômica que está ocorrendo lesão. Né? Raras de vírus saudáveis, mas vem aumentando em pacientes hospitalizados com equipamentos de drenagem. Né? Como é que essa infecção se instala? Né? Então, a gente está no corpo, está no paciente, está naquelas proximidades, é um recurso para o paciente hospitalizado que evite o deslocamento, para evitar o deslocamento dele, a utilização de sonda urinária. A sonda urinária é um tubo, né, inserido no canal urinário desse paciente. Isso pode ocasionar lesão, isso já pode, né, perfurar, de certa forma, o canal ali. É até comum, né, nesse procedimento, se o procedimento não for feito com muito cuidado, sair um pouco de sangue, isso indica, né, que houve uma lesão, né, e essa lesão pode ser o ponto de instalação da cândida. Né, então ali ela vai ter acesso à parte mais interna do tecido, né, acesso a sangue, que tem, né, bastante glicose, então ali ela consegue se nutrir, sendo que esses catéteres utilizados também são pontos onde a cândida pode se acumular. Isso já está muito bem escrito, né, que a cândida se adere à superfície de catéter. Em crescendo ali, ela vai causar uma infecção de trato urinário. A cândida é até o patógeno mais frequentemente isolado, né, de amostra de urina em pacientes de CTI cirúrgico. Então, o micro-organismo está lá. Né, na existência dessa condição, a infecção se instala. Outro caso de cândida envolvendo paciente, né, com o sistema imune não muito bem formado, é a candidíase neonatal. Bem semelhante àquele caso que a gente estava descrevendo logo no início, né, era comum no século XVII e XVIII, na ocorrência disso em recém-nascidos. Né, o recém-nascido ao passar pelo canal vaginal, ele é recoberto, né, de cândida se essa cândida estiver presente em grande quantidade no canal vaginal da mãe. E aí, essa contaminação vai ocorrer, né, a infecção vai ocorrer, né, e pode levar ao aparecimento de lesões. E essas lesões ocorrem, né, a gente escreveu aí 300 casos entre a aula passada e essa, né, porque isso depende do indivíduo. Né? Nós somos todos hospedeiros e somos todos diferentes. Além disso, ao longo do tempo, viemos modificando, né, a nossa condição de hospedeiro, né, modificando com os avanços tecnológicos existentes, com a administração de antibiótico, né, com uso de catéteres, né, com medicamentos para tratamento de outras doenças, né, ou com a existência, né, de alguma doença de base. São fatores hiper diferentes, mas que todos estão relacionados, podem estar relacionados ao aparecimento existir uma doença por conta da existência de uma condição, né, anterior à doença que vai favorecer ao crescimento do patógeno. Então, esses fatores, eles são, né, fatores de risco para a existência de candidíase disseminada e invasiva. E aí a gente entra no quadro clínico mais grave da doença. Né, falamos até agora praticamente de infecção superficial. Falamos, né, de infecção na boca, né, no trato orofaríngeo, esôfago, canal vaginal, superfície da pele. Né, vamos falar agora da candidíase disseminada e invasiva. Essa aqui, né, causa uma mortalidade alta, cerca de 50% de mortalidade, mais do que o dobro, né, de infecções causadas por bactérias. E qual é a diferença de candidíase disseminada, né, e candidemia? A candidíase disseminada se encontra ela em várias partes do corpo. A candidíase disseminada na pele, a candidíase disseminada pelo corpo, mas a candidemia é a presença do fungo no sangue. E quais são os fatores que vão favorecer a existência, né, dessa condição? Baixo imunitão pré-requisito, ou alguns desses fatores que a gente já conversou, né? Desde baixo imune, exposição de tecidos mais internos, modificação em microbiota. Mas em alguns casos, né, tem algumas síndromes específicas que já são descritas. Então, quando a gente pegar no livro para estudar, a gente vai ver, né, já fracionaram, já dividiram, né, o espectro de Candida em alguns pontos, né, de candidíase. Em alguns pontos, a ponto de classificar isso como doenças isoladas, do tipo, né, candidíase relacionada a catéter. Por que isso é feito? Para tentar encontrar as coincidências no estabelecimento daquela infecção. Né, se existe uma doença chamada, né, candidíase relacionada a catéter, a gente pode até imaginar isso, obviamente, o mundo está fazendo, né, de que projetos, né, desenhos, né, de tratamento de catéter está sendo feito para impedir que micro-organismo se liga a catéter, né, forme biofilmes em catéter, e isso favorece uma infecção. Estava dando outro dia, né, alguns catéteres utilizados hoje, eu acho que para sonda urinária, já são recobertos por partículas de prata, justamente pelo potencial microbicida dessas partículas de prata, para impedir, né, que outras infecções surjam a partir dali. Ainda hoje, alguns catéteres utilizados, pelo menos os catéteres que eu tive acesso para pesquisa, né, eles promoviam a adesão de cândida. Apesar de ser uma superfície super lisa, a gente olha no microscópio e a gente vê que a superfície é íntegra e lisa, né, mas o cândida consegue se aderir a esse catéter. E aí fica até a dica para vocês. Se vocês estiverem pesquisando biosurfactante, né, é um super top de pesquisa para você recobrir um catéter desse, um instrumento cirúrgico, que tem candidíase associada à prótese, por exemplo. Né, e você cobrindo isso, esse biosurfactante não indo para o corpo, ficando ali, você descobriu um novo uso para o biosurfactante, dá uma patente, né, e você pode desenhar um catéter dessa forma, né, fazer um catéter dessa forma, que não vai aderir para o organismo e nem passar a aderir para os hospitais. Problemas da candidemia, né, disseminada. Ela em forma aguda, né, um monte de cândida crescendo ao mesmo tempo, o sistema imune reagindo contra ela, né, pode causar uma inflamação generalizada e um choque séptico. E um perigo da cândida, né, e por que ela pode ser disseminada, ela pode ganhar acesso a várias partes do corpo, partes até que a gente não imaginaria que poderia ser contaminada por cândida. Um exemplo, por exemplo, né, além de pele, rim, cérebro, coração, fígado, ossos, baixo, né, a presença de cândida, né, no tecido ocular. Né, a cândida pode chegar ao olho, mas pode também ser inoculada diretamente. Como é que a gente imagina essa situação? Né, um trauma que permita, né, uma lesão que permita a entrada do patógeno, e ali ela vai encontrar as condições para o seu crescimento. E tratamento para micose de olho é um negócio super complicado, né? Porque os antibióticos não, os antifúngicos não vão funcionar hiper bem, né? E em geral existe até injeção diretamente no globo ocular de antifúngico. Na minha cabeça são os tratamentos mais agressivos que você pode passar, né? Tá meio que uma aflição só de pensar. Mas é uma das formas de tratar, e se a opção for essa, que seja essa, né? Por enquanto, né? Também aí cabe a gente a trabalhar em cima de novos. Então, aí tá. Né? Não tá na superfície, tá dentro. Foi uma lesão, entendeu? Um acidente, né, que implantou, ou ela se disseminou, né, pelo sangue. Né? Chegou no tecido ocular, no olho, pelo sangue. Então, não tá realmente na superfície do olho, seria muito fácil, né? Teria que ser algo que passasse todas as membranas que a gente tem ali, né, e chegasse no interior do olho para poder fazer, né, ter efeito. Né. Por isso a solução, às vezes, é isso, injeção de anfotericina V direto dentro do olho. Outros órgãos, né, e mecanismos associados. Né, cândida se espalhando, né, pelo sangue e atingindo o coração, né, forma abscessos no miocárdio, né, você vê que é um momento tão grave, né, que o diagnóstico disso, em geral, é feito, né, por autópsia, né, pós-mortem, né, a pessoa vê, o médico legista vê que o coração estava cometido com lesão de cândida. E o que pode favorecer o crescimento de cândida ali? Né, a presença de próteses, né, de válvulas cardíacas artificiais no coração. Mas aí um ponto de atuação da biotecnologia. Não só, a gente sabe que o uso de válvulas artificiais é um avanço gigantesco, né? Isso causou um monte de doença, né, em relação à má formação das válvulas do coração. Só que essas válvulas funcionam como substrato para adesão de cândida. Enquanto uma cândida, na inexistência dessas válvulas, ela ia encontrar células do sistema imune, por exemplo, ou não se aderir fortemente, né? Essas válvulas ela consegue substrato para sua lesão, cresce em grande quantidade a ponto de ocasionar lesão. E a disseminação, né, de cândida pode comprometer ainda outros órgãos, né, como o fígado, né, resultando no aparecimento, né, de lesões no fígado, esses pontos escuros. Resultado do crescimento de cândida, né, no tecido do fígado. Professor, sim, morre. Não sei. Vamos ver se deixa eu ver se coloquei uma cola aqui. Onde é que eu vi isso? Ah, sim. Porque você injeta diretamente, você está com cândida, você aumenta a circulação de sangue, a circulação de cândida no teu sangue, e ali é um local que vai funcionar. A gente suspende. Então não é necessariamente heroína, é você. Drogas injetadas. Esse tipo de relato é muito complicado, né? O cara tem que pegar o espectro de drogas até viver a conclusão. Deve ser excluído nos Estados Unidos, ser excluído nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, então a gente deve ter visto essa coincidência. Mas a coincidência aí é o inóculo revestido no fundo, né, direto para o corpo, é via sanguínea. Então, nesse caso, você poderia adquirir uma pandemia se você for no hospital tomar qualquer tipo de vacina, desde que... Vacina não, mas o acesso sim, só que você está comparando, né, um acesso feito num hospital com um cara injetando heroína embaixo da ponte em Los Angeles. Aí, já assiste, lê os livros do pessoal do Red Hot de Pedro, dá uma olhada no que o cara fazia. O pessoal deve se gente, pegar a aguinha da pocinha. Bem, bem bizarro, cara. Então vamos voltando. risco para candidemia, né, e candidíase disseminada. Então, perfuração da pele. Então, aí a gente foca em catéteres intravasculares, mas sem dúvida, né, qualquer sistema, né, que vá causar perfuração da pele é um objeto que vá dar acesso, né, à via sanguínea, e o patógeno pode estar ali. Né, cirurgia abdominal, onde você rompe um monte de barreira e expõe, né, tecidos, né, que podem ser facilmente contaminados, né, infectados pela cândida. Né, e parte de neutrófilo. O neutrófilo a gente já viu que é a célula que melhor interage com o cândida a ponto de controlar a infecção, liberar citocinas e agentes oxidativos que vão reduzir o número de cândida viável no organismo. Problema com a cândida, que ela está realmente em toda parte, isolada de diversas superfícies, né? Superfícies hospitalares, comida, né? Sistemas de ventilação, equipamentos, né? Os utensílios que o profissional de saúde pode usar. Ainda vendo até onde chega a cândida, após a autópsia é o fungo mais comumente encontrado, né, em indivíduos com candidíase invasiva. Quase metade dos indivíduos tinham cândida no cérebro. Né? Lógico que isso também se é identificado pós-morte, né, mas, né, a cândida, uma vez no sistema, chegou ao cérebro. E o mecanismo para isso, para mim, não está claro. No criptocópio a gente vai ver que o fungo participa de um mecanismo alucinante de chegada ao cérebro, de ultrapassar, de como ele faz para ultrapassar a barreira hematocefálica, mas cândida é um mecanismo que não está bem claro ainda. E aí agora vários métodos de diagnóstico são utilizados para identificar uma candidíase. Cultura na histopatologia de fluidos e tecidos. E principalmente de ambientes estéreis, né? Sangue, líquido peritoneal, líquido cefalorraquidiano, né? A presença da cândida nesses fluidos indica que a cândida está ali causando, né, infecção e doença. Né? Um problema com isso, e esse diagnóstico demora um certo tempo. Né? A gente precisa do tempo da cândida crescer e ser observada. Né? Um plaqueamento disso indica que a gente... Quer ver, Bruno? Quanto tempo demora para a cândida crescer lá no laboratório? Plaquei hoje. Se for botar na placa hoje, em 2 horas vai ter essa nova mais ou menos. Não, demora. Não tem que esperar até amanhã. Se plaquear hoje, não tem que fazer o que fica amanhã. Sim, demora. Isso que a gente coloca. Desde o tempo. Então, isso que a gente demora um tempo ainda. A gente ainda coloca um novo alto, né? A gente trabalha com uma quantidade visível de fumo. Né? A gente tira o sangue do paciente, tira o líquido do cérebro para o ratiqueiro. Não necessariamente ele está turvo branco. Né, vão ter algumas células ali. Né, essa célula plaqueando, né, vai demorar 48 a 72 horas, né, uma placa que não tinha nada, né, começar a aparecer as primeiras colônias. Né, então, essas colônias vão ser o resultado, né, desse plaqueamento, e é isso que vai indicar que ali, né, fluido estéreo, existe cândida. Alguns mecanismos facilitam essa identificação. Se eu pegar aquele mesmo líquido de origem, né, pegar o sangue, por exemplo, e plaquear numa placa que o meio nutriente é o cromágia, o que é o cromágia? Um plástico com meio nutriente, né, com ar sólido, né, então, mas que tem diferentes fontes de carbono, né, e o metabolismo dessas diferentes fontes de carbono resulta na liberação de um corante. Então eu tenho, por exemplo, esse água com um carboidrato encapsulado um corante encapsulado num carboidrato que determinados tipos de cândida metabolizam, né? E quando esse carboidrato está metabolizado, né, essa cápsula, que é a cápsula desse corante, se rompe e aí aquilo ali fica colorido. Então eu consigo identificar, né, qual a espécie, né, da cândida que está colonizando, né, que está causando doença em determinado paciente. Interessante com isso que isso já direciona o meu tratamento. Né? Sendo cândida albicans é um protocolo, não sendo cândida albicans já é outro, ou sendo outra cândida já é outro protocolo, já que eu vou cortar as possibilidades, né, de resistência nesse teste. Se eu já souber que a Cândida Cruiser, por exemplo, não vou tratar com determinado antifúngico, que eu sei que a Cândida Cruiser já é resistente. Outros testes que a gente usa, mais rápido, e isso se torna bastante interessante, identificação porque de um componente de parede celular, 1,3-beta-glucano, né, no sangue. Né, isso vai indicar que ali tem uma infecção fúngica, que tem fungo crescendo no sangue e resultou na liberação por esse fungo, né, de componentes da sua parede celular ou até da própria presença do fungo. E aí eu identifiquei a glucana do fungo ali. Um problema é que isso não vai me indicar qual o fungo. Não necessariamente a cândida, mas pode ser aspergillus, usar micropocos, outro fungo, já que os fungos, né, possuem invariavelmente um glucano na sua parede celular. Existe um caminho também para testes moleculares, como o PCR, mas é difícil, né? A literatura reporta, né, dificuldade técnica e problemas com falso positivo nesses testes. Felizmente, reporta também, né, que testes baseados em análise molecular, né, com marcação fluorescente, né, com sondas fluorescentes que marcam o RNA ribossomal dos tipos de cândida, não só para diagnóstico da cândida, das candidíases, mas também como identificação de qual espécie que é. E por que, que existe uma corrida? A gente está vendo aí, talvez essa aula é a que mais tem exemplos diferentes de diagnóstico para uma doença causada por fungo. Né? E existe essa corrida, não só porque cândida é o principal patógeno associado à morte, né, causada por fungo, né? Não é a, novamente, não é a micose mais comum, mas é a que mais caldo leva a óbito dentro das micoses. Mas hoje a gente vive também um momento preocupante em relação ao espalhamento de cândida. Isso eu copiei ontem no Facebook, aqui, ó. A gente tinha aparecido há 8 minutos. E eu acho que isso é até um indicativo interessante, né? Lógico que eu sigo, eu tenho interesse por fungo, então eu me informo bem sobre as coisas que acontecem em relação aos fungos. Mas a New Science é uma revista assim, de amplo, de assuntos amplos, né? Uma revista de número grande de leitores, seria mais ou menos equivalente ao que seria, eu acho, que a nossa Galileu, alguma coisa do tipo, um pouquinho mais específico, talvez, que a Scientific American, alguma coisa do tipo. Mas é falando, né, das infecções por cândida que hoje são, né, causam falência geral dos órgãos, né, e está começando a se espalhar nos Estados Unidos, mas em indivíduos hospitalizados, né, coisa de você pegar esse patógeno na rua. Mas é um fungo que já foi identificado algumas vezes, né, no ouvido humano, por isso cândida aulis, né, aulis de ouvido. E tem se espalhado, né, nos ambientes hospitalares. E isso é um problema, já que essa cândida tem se mostrado resistente, né, aos antifúngicos conhecidos. E, na realidade, alguns experimentos mostram que isso é quase que um esperado dos fungos. Dois cenários ocorrem. Podem ocorrer quando, né, o patógeno encontra um antifúngico. Um é a seleção, isso é bem básico, bem fácil, né? Tem aquele conjunto de micro-organismos, o micro-organismo suscetível sucumbe ao antifúngico, então para de crescer, ou morre, e o fungo resistente se mantém. E o que o pessoal vem vendo, né, o que os médicos vêm vendo, é que casos, então, das não-alvicans, e aí resistentes, exemplo, Candida cruzi, que é intrinsecamente resistente ao fluconazol, que ainda hoje é o principal antifúngico utilizado no combate à cândida, esses fungos estão aumentando em número. Ou seja, então, quando antes a gente via 99% de infecções por Candida alvicans, hoje a gente vê, e 1% de Candida cruzi, a gente está vendo 95% de alvicans, e esse número tende a aumentar. O que está acontecendo é uma seleção dos fungos mais resistentes. Mas a indução à resistência já foi vista em laboratório. E aí isso está associado ao uso, mas principalmente ao mau uso de antifúngicos. Né? Concentrações. Em laboratório, por exemplo, se eu colocar o fungo em contato com concentrações subinibitórias do antifúngico, após sucessivas passagens, né, eu encontro o fungo resistente àquele antifúngico. Eu consigo selecionar e induzir a mutação. E isso estava sendo explicado da seguinte forma, sem entrar em muitos detalhes, que eu sei que isso é bem complicado, né? Mas o antifúngico desestabilizava a membrana, na membrana, uma proteína que funciona como fator de transcrição saía da membrana e ia lá para o núcleo. No núcleo, ela começava a mudar, né? Começava a mudar parte do genoma de lugar, e nessa, uma mutação que resultava numa expressão de um transportador de múltipla resistência às drogas, né? Os fungos, eles têm transportadores, né, na membrana, que expulsam as drogas. A droga atravessa a membrana do fungo e esse transportador quebra um ATP e joga a droga para o lado de fora. Então, a expressão de múltiplos, né, dessas proteínas de membrana levava a saída dos antifúngicos e, por isso, né, o antifúngico deixava de funcionar nessa espécie. É isso? Foi? Você disse a alteração da posição ou de expressão? As duas coisas. Vai ter promoção de transglobon e vai ter excesso de expressão de MDR. Os dois mecanismos, quando a gente viu, um grupo do pessoal do Canadá, que veio muito estudo em heat shock protein 90, que é uma membrana em branco. Então, a gente já sabe como isso ocorre. Então, seguinte, se o antifúngico não foi em quantidade suficiente para aquele patógeno, na verdade a gente pode estar induzindo, né, a essa, né, vamos dizer, essa expressão de novos transportadores, ou a expressão de vários transportadores, que vai dificultar a ação daquele antifúngico na cândida. Infelizmente, a gente tem para isso testes bem padronizados de susceptibilidade a antifúngicos. Quem aqui faz? Alguém que deve fazer teste de susceptibilidade a drogas em geral? Vocês não fazem, não? Você faz? Então, você foi? As novas drogas. Então, um pouco diferente, mas eu acho que o protocolo vai ser bem parecido. Diversas diluições dessas drogas, ou da droga que existe, e você avalia, né, em qual diluição o fungo cresceu ou não, ou o patógeno cresceu ou não. Aquele ponto de corte comparado com uma cepa padrão te indica se aquele fungo está precisando de uma quantidade muito grande de antifúngico para ser combatido ou não. E aí você define se esse fungo é suscetível dose dependente, ou seja, depende da dose que você der ao antifúngico, ou resistente àquele antifúngico. Esse é um teste que demora também umas 48 horas para ficar pronto, né? E isso vai indicar num ambiente hospitalar se aquele tratamento está sendo bem executado ou não. Isso pode ter que indicar mudança de droga. E mudança de droga, em termos de fungo, a gente deixa de gastar, de repente, $200, R$200 por mês para gastar 2.000. Então, é um negócio que é relevante em vários sentidos. E, obviamente, o hospital pensa nisso na hora de tratar um paciente. Bom, gente, da parte de Cândida a gente pode terminar por aqui. Recomendo, né, um livro e um artigo, né, se alguém estiver interessado em maiores detalhes. Né, o livro é o Essentials of Clinical Mycology. E o artigo que eu comentei com vocês na aula de ontem, né, do grupo brasileiro que define, né, a conduta para o tratamento de candidíase no país. São 2h20, você acha que a gente será uns 15 minutos, 20 minutos para ver uma água e a gente continua daqui a pouco, beleza? A gente continua com aspergilos.